dois, três, um, informa. Depois a posição, puxa. Passarelo 2231 está livre, o pushback, chame pronto para o táxi. Ok, obrigado. Com menos 90 metros, cabeceira deslocada 90 metros a partir do 00. Ah, positivo, 90 metros. 90, ciente dos 90 metros, jogou na 751. Passarei do 2261, pronto para o táxi. 22 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Brasília. 2231, está livre o táxi via Juliette e Alfa até o ponto de espera da Charlie, lá chama a torre 118.6, altímetro 1011. Boa tarde, bom voo. Ok, senhor, via Juliette e Alfa, espera via Delta, Não, Juliette e Alfa até o ponto de espera da Charlie, ok? Ok, pronto, meia, gol 1925. Gol 925, completo estado procedimento terminado, inicia redução para aproximação, chame torre 1118.612. Gente, agora com a torre 186, 925, grato, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, eu sou 357, gente da Vitor. 649, passa nível 140, chama agora o centro no 188, alterna 133, decimal 25. 238, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, Ciente, quando mais próximo será instruído para o final do procedimento. Ok, obrigado. O Golf livre acionar, chame táxi. Oi, Salvador, passarei do 2231, próximo ao ponto de espera via Charlie, pronto. Passarei do 2231, mantenha o ponto de espera na Charlie. Mantenha, passarei. No 755, solo 19, é o livrar 1219 para o táxi. Livrar 219, obrigado. Ok, flight level 340 is on request, stand by Avianca Brasil 6321. Roger, thank you, and we're requesting 380, please. 380? Affirmative. Ok. Alô, Salvador, boa tarde, bom no 755, livrou. Eu vou no 925. Passarei do 2231, visual com tráfego na curta do 10. Afirmativo, visual com tráfego na final, apresenta urubus na curta finalzinha, ok? Ciente, obrigada pela informação. 925, ciente, obrigado. Boa noite. Lima Zulu Golf, o ajuste 1011, reporte para ingresso na 107. Pássaro 2231 após o tráfego na curta da 10, a linha e mantém pista 10. Ok, após o pouso, a linha mantém 10, pássaro 2231. 10 será coordenado, mantém escuta e aguarde. Aguardando. Salvador é o Gol 1785, centro da Victor, está no portão 5 para autorização, Galeão. É, Gol 1785, Galeão 360, será coordenado, mantém escuta e aguarde. Um 925, Salas 22, Olivrão 219 para o táxi. Olivrão 219, 925, boa tarde. Boa. Oi, Salvador, boa tarde, então 3835, ponte espera da 10, está pronto. Boa tarde, então 3835, mantém o ponto de espera. 35. Passaria do 2231 no livre decolagem, pista 10, vento 11, 0 grau, 08 nós. Iniciando, passaria 2231. 25. Avianca Brasil, 6321, right to copy? I am contact. 380, runway upper Zulu 17. Runway 10, right turn, perform goal departure and official transition. Departure control 119.35 and squawk 5047. Avianca Brasil, 6321. Avianca 6321, it's 32 Brasilia, 380, upper Zulu 17, runway 10, right turn, goal Ofito, squawk 5047, departure 1935, go ahead. So that's correct, come for pushing back and start up, standard number 8, Avianca 6381. Thank you, sir. Plan 3217, para cópia. Uma boa tarde, boa serviço, senhorita. Obrigada. 12-0, uniforme Whisky 58, pista 10, curva à direita, subida gole, transição Gonza, código 5050 e o controle 119.35. Confim, 0360, aerovia pista 58, decola da pista 10, gole Gonza, 5050 transponder, controle 935. Chêmico no pronto, confirma o portão? 7, portão 7. Ok, 3217. O Gol 1785 está pronto para cópia? Pronto. No 785, Salvador Galeão nível 3, 6, 12-0, Zulu 14, pista 10, curva direita, subida da El, transição Blast, acione 5016, controle 119.35. Autorizado Galeão nível 360, VP Zulu no 4. Decola da 10, curva direita após, na Dael, transição Blast. Transpondo 50 no meio, controle 1935 no 75. Confirme o portão? Está no 5. Chame quando pronto para posicionamento. Chama pronto. Chegou no 396, continue a aproximação e aguarde pista livre. Informa os primeiros 90 metros fechados. Ok, senta, se escuta quando pista livre, igual na 396. Passou 366. Sim. Lima Zulu Golf, decolado aos 25. Controle 119.35, bom voo. Obrigado. Estimativo na posição do 366, desceram para. Para quanto? Voa na Serra Vitor 367. Serra Vitor 367, descendo para? 40. 040. Da colada aos 25, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. 3235. Controle Salvador, boa tarde, Otão. 3235, na corda e bom. Otão 3835, contato radar, subiu para o nível 360, CD Golo, Transão Gonza. 360, Guarda e Gosta, 3235. Bono 396, livre pouso, pista 110. O vento 110 graus 07 nós. Livre pouso, pista 10. Tijo 040, tá 3567. Avic 367 irá descer para 2500 pés. Ajusta no 011, informe final do procedimento. Afirmativo, então 011, após 367, 2500, 366. 3567. Da 3217. É o 3217 que chamou, foi isso? Afirmativo, pushback acionamento. Tá livre, chame pro táxi. Livre, pushback acionamento, chamar para o táxi. Fala, boa tarde, gol 1396. Ciente táxi Alfa e Índia. Alfa e Índia para o portão 03. Alfa e Índia 03, bom 3-9-6. 67 avistado. 3567, redução para aproximação 5 milhas para Terra Vitor 372. Complete na RNA Vitor 118, decimal 6. 18-6, obrigado, até daqui a pouco. Chame Centro Recife 1288 ao TN 13325. 1288 13325, obrigado. autorizado, corredor Bonfim, Lima do Golfo, mantenha meu pé. Boa tarde, Altan 3567. Boa tarde, Altan 3567. Informa os primeiros 90 metros fechados, pista 10, livre pouso. O vento 110 graus, 08 nós. Livre pouso na 10-3567, baixar travado. Já, direto Barreiras, passarei 2231. Grato da presença de Barreiras, passarei 2231. Pushing back gate número 7, ok? Call me right to a taxi. Ok. Check the area, here. Check with the 521. Tango Lima do Golfo, só confirma, vai manter o corredor Bonfim após Interlagos, após pouso 97? Poxa, Lima do Golfo, mano. Gente. Salvador, boa tarde, gol 1925. Para Brasília, 360, mandei escuta agora. Sete, solas 35, ó, livrar 219 para o táxi, boa tarde. Confirme para o TAM 3567. O solo aos 35, 1219 para o táxi, boa tarde. 319, boa tarde, o 3567. Salvador, boa tarde, Altan 3567. A transmissão foi um pouco baixa, só entendi o Guarulhos, a alternativa. Alternativa, POB 74, autonomia 3 horas, alterna Guarulhos. 3217, ciente da Livio Táxi, Juliette Alfa, ponto espera da Bravo, da Charlie, confirmando, ponto espera da Charlie, turno 186. Entendi, o táxi via Juliette Alfa, ponto espera da Charlie, turno 186. Alô, Salvador, boa tarde, eu tô 3567. 3567, boa tarde, táxi na Alfa e mantenha a posição antes da táxi via Juliette. Vai via Alfa, vai manter antes da Juliette, 3567. Salvador, gol no 785, no 5, para o acionamento da posição. O acionamento na posição, vai para o pushback, tem três aeronaves aí que vão passar a sua reta agora. Sente, livre acionamento, aciona para o pushback, gol no 785. Para ingresso no circuito de tráfego, torre 118, décimo 6. 118,6, muito boa tarde. Lima Zulu Golf. Lima Zulu Golf, boa tarde. Reporte final de 3 milhas, 197. Reporte Lima Zulu Golf, final de 3 milhas, comprei embaixada de checado Zulu Golf. Juliette, o 3567. O TAN 3567 observa o Airbus da Avianca passando à sua frente após o ingresso do portão 612. 3567. Gente, então vai aguardar o Airbus da Avianca e ingresso para o 612, 3567. Torre TAN 3217. TAN 3217, mantém um ponto de espera. Mantém um ponto de espera, 3217. Até o 612, quem está livre? Vai agilizar o 3567. Ok, come on, 3321, we'll keep the position for 2 more minutes, ok? Ok. Thank you. Uno 785 para o pushback. Ok, uno 785 vai aguardar a aeronave da TAM, táxi da retaguarda, vai ingressar no 612, depois a mídia liberal só inicia no portão 5. Uno 785. Gente, após a aeronave da TAM retaguarda, vai ingressar no 612. Salvador Lima Zulu Golf, trem baixado e checado, final de 3 milhas. Lima Zulu Golf, livre pouso pista 17. O vento 11, 0 grau, 09, nós. Obrigado, Zulu. No 755, sou autorizado pela Confins, nível de voo 3620, uniforme WISC 58, pista 10, curva direita, subida gole, transição Gonza. Aciona 5063 e o controle 119.35. Autorizado Confins 3620, via WISC 58, decola da 10 com curva direita na gole Gonza, 5063, o transponder 1935, o controle. Gol no 755. Temos como pronto, no 755. Para pronto, gol no 755. Alô, Salvador, boa tarde, Lima 3. Lima 3, possível. Alegre 340 com 6 a bordo, 7 autonomia. Não tem na clara não. Decoladas 4-0, controle 119.35, bom voo. 935, boa tarde, 3217. 17. 3217, contato radar na decolagem, submantém a nível 360 na gole. 360, gole, está 3217. E viu o acionamento. Aqui Brasil 6321, Padre 16 a bordo. 3 horas 40 minutes, alternate confines, please for taxi. Zero para tu. Com frequência livre a estacionar, boa tarde. Short 1810, via Juliet in Alpha. Approaching Delta Tower 118.6, altimeter 1011, Avianca 6321. Pay attention, there is a Boeing 737 engine here, pushback, it's pushback gate number 5. Okay, we have the traffic inside, this is taxi for the short 1-0 via the Juliet Tower 18.6, 1011, Avianca Brazil 6321. Para cópia. Prossiga, Gol 1925. Salvador Brasília, nível 3620. Uniforme Zulu 17, pista 10, curva direita. Subida agora e transição Ufito. Aciona 5064, controle 1935. Autorizado Brasília, no nível 360, via Zulu 17, decola da 10 com curva direita. Saída Gorli, transição Ofício, transponder 5064, controle de saída em 11935, gol 1925. Chame quando pronto. Unimed 3 está pronto para cópia? Está pronto para cópia. Unimed 3 para Palegre, nível 340, aeronvia Perusque 58 até Sorocaba após conforme rota no plano de voo. Decola da pista 1-0 com curva direita, subida gole e transição Gonza. O controle 119.35 e o transponder 5001. Autorizado Palegre, nível 340, via Hétero Whisky 58, decola da 1-0, curva direita, saída Gole, transição Gonza, o controle é 11935, transponder 5001. Gente, Unimed 3, copiei 3 a bordo, 7 horas, Floripa, é isso? Negativo, é 06 a bordo, 7 horas e Floripa. Ah, ok, ciente, tá, chama para o táxi. Gente, Unimed 3. Chame Centro Recife na frequência 1288, até 1-3325. 3217, 1288, 3325, boa tarde. É 720 na escuta do controle do Salvador. Runway 10, ready. Avianca 6321, cleared, line up and take off. Runway 10, wind 100 degrees, 08 knots. Line up and take off, runway 10, Avianca 6321. Táxi Unimed 3. Unimed 3, ciente, você vai taxiar à esquerda aí pela Taxi Kilo, Alfa, até o ponto de espera da Charlie. Lá no ponto de espera, chame a torre 118.6, altímetro 1000.